A sua rádio onde você estiver. Você está ouvindo Fronte na Transamérica. De volta ao Fronte em 104.5 e transamericafoz.com.br. Baixe aí também o seu aplicativo Transamérica Foz na Google Play gratuitamente. Ouça a Transamérica Foz no seu smartphone ou no tablet, onde você estiver. Eu sou o Guilherme Wojciechowski. Você pode interagir conosco das seguintes formas, em 45988282828, o nosso contato no WhatsApp, 3028-2828, é o telefone fixo aqui da sua rádio. Hoje a Luciana não está aqui no prédio, mas o Márcio Barreto ficará muito feliz em atendê-lo. Transamérica Foz, a nossa fanpage no Facebook, arroba Transamérica Foz, o nosso perfil no Twitter. E se você estava lamentando o fato de que não pôde participar ontem das comemorações pelo Dia das Cataratas, né, com ônibus gratuitos partindo de vários pontos de Foz do Iguaçu e entrada na faixa ali no Parque Nacional do Iguaçu, enxugue as lágrimas, hein? Bote um sorriso no rosto e vá lá até as cataratas. É que ontem, devido à chuva que caiu pela manhã, né, muita gente não conseguiu ir até o parque com esses ônibus aí disponibilizados, né, pela organização da campanha do Cataratas Day 2016, o que fez com que a procura ficasse muito grande pela tarde e a organização não tenha conseguido embarcar todo mundo. E por conta disso, agora pela manhã, 30 ônibus extras saíram aí do gramadão da Vila A Itaipu, Antigo Iguaçu Boulevard, Praça da Bíblia e Parque Remador para levar gratuitamente moradores até as cataratas para que desfrutem aí da visita e tirem fotos junto à paisagem fronteiriça, compartilhando nas redes sociais com a hashtag CataratasDay2016. Ainda não sabemos se à tarde serão disponibilizados ônibus também, mas independente disso, aproveite esses dias do feriado prolongado brasileiro para visitar as cataratas, publicar sua foto ou vídeo para os amigos nas redes sociais e ajudar, né, aqui na divulgação da cidade. O objetivo da campanha é que as imagens das cataratas cheguem a mais de 100 milhões de internautas em todo o planeta, com geração de mídia espontânea e gratuita, que é, afinal de contas, a mais relevante na hora de captar novos viajantes e turistas. No ano passado, essa ação ela é conjunta entre Brasil e Argentina. No ano passado foram 70 milhões de visualizações. Neste ano, a expectativa é de 100 milhões e você pode aí colaborar para essa meta. Afinal, né, se até o Jack Chan já tirou foto nas cataratas, e não falo aí do nosso China ou Jack Chan da motinha, né? Falo do original. Por que não você? Tire lá também, né? O Dia das Cataratas é celebrado desde 2011 em comemoração ao aniversário da escolha das cataratas entre as 7 maravilhas naturais do planeta. Se não puder ir até lá, pegue aí uma foto que você tenha antiga, né? Uma foto que você goste ali nas cataratas e coloque, compartilhe nos seus perfis aí nas redes sociais. E de maravilha em maravilha, vamos ao nosso quadro Maravilhas Daqui. Maravilhas Daqui. E o destaque de hoje do quadro Maravilhas Daqui vai para um evento que está transformando as noites de sexta-feira na região do Terminal de Transporte Urbano em Foz do Iguaçu. Trata-se da Feirinha do Bosque, ou Feira Livre das Nações, que acontece todas as sextas na esplanada em frente ao Zoológico Bosque Guarani a partir das 16h. Devido à procura do público, o evento foi expandido também para datas alternativas, como sábados e algumas quartas-feiras, à medida que aumentam também, né, as opções de produtos. Quem vai à Feirinha do Bosque encontrará produtos como queijos, salames, pães, cucas, conservas e itens coloniais, além de produtos orgânicos e opções gastronômicas cada vez mais variadas. O acesso é gratuito e os organizadores estão trazendo também atrações musicais para animar o público a cada nova edição. A segurança fica a cargo da Polícia Militar e da Guarda Municipal, sem registro aí de incidentes. O Zoológico Bosque Guarani fica atrás do Terminal de Transporte Urbano, na Rua Tarobá, aqui no centro de Foz, com acesso fácil para iguaçuenses vindos dos diferentes bairros do município. Outras informações você confere em instantes no nosso site transamericafoz.com.br e nas nossas redes sociais, Transamérica Foz no Facebook e arroba Transamérica Foz no Twitter. Hora agora aqui no front de repassar algumas das notícias mais irrelevantes, toscas, bizarras, tudo isso, né, da semana que termina hoje. E pra quê mesmo? Pra nada, né? A gente faz a mesma coisa que todo mundo costuma fazer, né? Ou seja, perde tempo com esse tipo de asneira na internet. São notícias que nem deveriam ser notícias, né? Mas que são, e inclusive quase sempre as mais clicadas, ou seja, né? Há algo aí que nós não estamos captando ou não estamos entendendo. Vamos lá. Nesta semana, se tratando de bizarrice, eu poderia falar, né, sobre a eleição do Donald Trump como presidente dos Estados Unidos. Se bem que não poderia não, né? Porque é uma notícia bizarra, sim, mas que tem relevância, então não entra aí nos critérios desse quadro. Eu poderia falar, por exemplo, do japonês de 56 anos que foi preso na cidade de Kyoto, no Japão, ao atacar uma mulher que encontrou na rua para, enfim, satisfazer sua fantasia sexual. No caso dele, essa fantasia era arrancar a sandália de uma desconhecida e ficar lambendo o pé da vítima por cerca de meia hora. Ele empurrou ela para dentro de um carro, conseguiu fazer isso. Aí você faz aquela piadinha básica, né? Dizendo que esse cara é o verdadeiro pedófilo. Pedófilo aí no sentido de pé. Mas aí eu digo pra você que não, né? Porque ele é um podófilo ou podólatra, né? Essa é a palavra correta aí pra descrever o maluco, né? Eu poderia falar também sobre o campeonato de coveiros realizado na Eslováquia, que atraiu aí profissionais dos cemitérios não só da Eslováquia, mas de países próximos como a Polônia e a Hungria, com provas em modalidades como velocidade, habilidade e estética, do tipo quem cava a cova mais bonita. O que é meio inútil, né? Porque por mais que a cova seja linda, vão cobrir de terra e o defunto não vai ver nada mesmo, né? Enfim, mas tem lá o seu campeonato de coveiros na Eslováquia. Eu poderia falar também do macaco chinês que conseguiu aquilo que nem as pesquisas de opinião pública considerada mais confiáveis conseguiu nos Estados Unidos, né? Ou seja, prever a vitória de Donald Trump na disputa pela presidência. E durante a previsão é engraçado porque ele desprezou completamente o boneco da Hillary Clinton e agarrou ali o Trump de papelão. O que faz todo sentido do mundo, não faz? Claro que faz, né? Ou não? Não faz? Bom, enfim, macaco que faz previsão de futuro. Tinha o polvo, o macaco, as capivaras de Curitiba, tem gente que não tem o que fazer mesmo, né? Mas eu vou falar mesmo é do maluco que estava fugindo da polícia de Phoenix, no estado do Arizona, Estados Unidos, acelerando aí pela rodovia, quando de repente bateu. Bateu o carro? Não. Bateu aquela fome, e o que é que ele fez, né? Ele entrou no drive-thru de uma lanchonete de fast food, pediu hambúrguer, batatas fritas e milkshake. Aí você pergunta se esse indivíduo, o Joshua Adkins, foi preso? Claro que foi, mas pelo menos ele foi pra cadeia de barriga cheia, né? Sem esquentar a cabeça aí com fome, graças a essa providencial paradinha. Já pensou se acontece isso por aqui também? Que beleza, né? Fronte Transamérica até meio-dia. Programação musical aqui no Front, ó, Linhas a Postos, ligação internacional aqui no Front Transamérica, afinal, né, tem coisas que não adianta procurar, você só ouve aqui nas ondas da sua rádio. E tal como anunciado no bloco anterior, nós vamos entrevistar com exclusividade na imprensa nacional ele que é o presidente eleito dos Estados Unidos e cuja vitória, inclusive, surpreendeu aí metade do mundo, né, na madrugada da última quarta-feira. E para que a conversa flua de maneira mais dinâmica, nós estamos adotando, aqui na linha de retorno, um sistema de tradução simultânea para que você possa ouvir em tempo real, né, a tradução deste diálogo. E, ó, sem mais delongas, ele está nos atendendo agora, porque ele levanta cedo, né? Agora já passou um pouquinho aí das 7:30 da manhã lá em Nova York. Vamos lá, vamos discar aqui. Código internacional. Linha direta, tá? Direta com o dormitório dele. Não me perguntem aí como eu consegui. Vamos lá. Atendeu. Mr. Donald, good morning. Good Oh, sorry. Wrong Donald. Donald errado. Liguei errado. Desculpa. Sorry. Ok. Shut up your fucking mouth. Quer dizer, me desculpe, senhor. Muito obrigado. Caramba. Que lasqueira, hein? Vamos ligar de novo agora pro Donald certo, né? Vamos lá, refazendo aqui todo o processo. Discando aqui. Código internacional. Tocando. Vamos lá. Mr. Donald, good morning. Thank you, sir. Yeah. Mr. Donald Trump, Mr. Trump, estamos já com o sistema de tradução simultânea. Eu sei, né, que seu tempo como presidente eleito da maior potência do mundo é escasso, então vou passar aqui direto às perguntas que nós aqui da fronteira temos a lhe fazer, né? Mr. Trump, how the books on the table? Como será o relacionamento de seu governo com o Brasil? So great to be with you. Será ótimo. Escalarei para o Brasil meu melhor embaixador, que fale a língua de vocês, o espanhol, de forma fluente. Ele será meu homem de confiança em La Paz, a capital do Brasil. Mr. Trump, aqui nós falamos português, we speak Portuguese. A capital do Brasil é Brasília. Enfim, vamos passando, né? Atualmente, a maior comunidade de brasileiros fora do país está nos Estados Unidos. Mais de 1,5 milhão de pessoas nascidas ou com origem aqui no Brasil. Há uma preocupação no ar. Que mensagem o senhor tem como futuro ocupante da Casa Branca para essas pessoas? Eles podem ficar tranquilos. Implantaremos o maior programa de incentivo e assistência ao migrante, que poderá retornar para o Brasil de graça, sem nem precisar carregar bagagem. Uma mão na frente, outra mão atrás. Já quanto aos seus bens, que ficarem aqui nos States, nós cuidaremos muito bem do seu patrimônio, com famílias 100% americanas. Certamente, Mr. Trump. E quanto às exportações do Brasil, também do Paraguai e da Argentina para os Estados Unidos, como é que ficarão? Teremos uma política muito forte de combate às drogas. Cocaína e maconha não passarão. Mr. Trump, assim o senhor ofende nossos países. Não é querer falar, mas ofende, viu? Eu estou falando de exportações, Brasil, Paraguai, Argentina. Ok. Pensei que você estivesse falando da Bolívia, da Colômbia, do México. Vou construir um muro na fronteira com esses três países. E isso mesmo que os Estados Unidos não façam fronteira com Colômbia e Bolívia? Não importa. Construirei um muro e mandarei a conta para a Colômbia e Bolívia pagar. E quanto à minha pergunta original sobre as exportações? Colocarei as melhores barreiras protecionistas, as melhores tarifas, os impostos mais altos, para garantir que o café tipo exportação não vá do Brasil para os Estados Unidos. Fique na mesa dos brasileiros, para garantir que os brasileiros bebam o melhor suco de laranja, comam a melhor carne, que nada disso seja vendido nos Estados Unidos. Para que vocês vejam como não importamos, mas nos importamos com o bem-estar de vocês. Certamente. Mr. Trump, eu sei que the book's on the table. My name is Guilherme and I like to play soccer. Mas eu tenho uma última e importante pergunta. O senhor, a exemplo de vários dos seus antecessores no cargo de presidente dos Estados Unidos, continuará criminalizando nossa região de fronteira como local de supostos terroristas e o escambau? Não. Isso vai acabar. Vai acabar? Sério mesmo? Puxa vida, vai acabar? Sim. Vai acabar tudo. Vai acabar tudo? Sim. Chega de falar. Não vou mais ficar falando. Vou explodir uma bomba em vocês e acabar com todos os problemas, os meus, do meu país e os de vocês, que já não estarão mais na face da terra. Um abraço. Que Deus abençoe vocês. Mr. Trump, Mr. Trump. Caramba, desligou na nossa cara. E caramba, hein? Ferrou. Mensagem da sua operadora. Essa ligação foi interrompida por falta de pagamento. É, rapaz, pior que fui eu que esqueci de pagar e a linha caiu, né? Ele vai achar que fui eu que desliguei na cara dele e ficar bravo. Aí sim que vai mandar bomba, né? Espero que não. Fronte Transamérica até meio-dia. Ô, caramba, hein? My house in Budapest, my hidden treasure chest. Golden grand piano, my beauty focus EOU. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. My acres of a land I've achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My many artifacts, the list goes on. If you just say the words, I'll up and run. Oh, to you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Oh, to you, ooh, ooh, I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. Give me one good reason why I should never make a change. Family, they don't understand. They fear they'll lose so much if you take my hand. But for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Give me one good reason why I should never make a change. My hidden treasure chest, golden grand piano, my beautiful Castillo. You, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Programação musical aqui no front. E olha só, eu queria dizer que quando a bomba cair, tá, o culpado não serei eu. Ah, mas isso não vai fazer diferença, porque eu não vou estar aqui para ver, você também não vai estar aqui para me acusar, né? Enfim, vamos agora conversar com ela, aquela que tudo sabe, aquela que tudo pesquisa, aquela que tudo armazena. E aí que mora o perigo, né? Mulher do Google, versão nacional do Buscador. Mulher do Google, bom dia! Bom dia, Guilherme. Muito feliz de estar aqui com você, de novo, e com seus ouvintes. É, também estamos felizes aí de ter sua participação sempre clássica, né, inteligente e com muito estilo. Mulher do Google, surpresa aí com a eleição de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos? Claro que não, Guilherme. Sou a mulher do Google. Ah, mas vai dizer que você já sabia. Claro que sim, Guilherme. Sou a mulher do Google. Tá, mas se sabia, por que é que não contou? Porque eu sou assim mesmo. Sou da zoeira. Ha. Sei, sei, mas que papinho mais furado é seu, hein? E o que é que explica essa vitória, mulher do Gogli, quando todas as pesquisas apontavam o contrário? A margem de erro, Guilherme. Margem de erro de 50%. Ou ganhava o Trump. Ou ganhava a Hillary. É, você e seu argumento sempre, né? Ok, é, mas eu vou dar algum crédito a você, porque é o seguinte, entre as pesquisas encomendadas pelos grandes meios de comunicação dos Estados Unidos, apenas uma, a do jornal Los Angeles Times, cravou aí o resultado com antecedência, né? E sabe por qual motivo, mulher do Coughlin? Claro que sei, Guilherme. Sei até a cor da roupa de baixo que você está usando. Andou me espiando na webcam de novo, né, mulher do Gogli? Sim. É, agora eu entendo aí porque que o Mark Zuckerberg, né, do Facebook, coloca uma fita isolante tapando ali a lente da webcam do notebook, né? Mas, bom, se você sabe, então explica aos ouvintes, vamos? É que a pesquisa do Los Angeles Times foi feita com entrevistas através da internet. As outras pesquisas foram com entrevistas por telefone. Na internet, as pessoas se sentiram mais à vontade. Por telefone, muitos dos entrevistados ficaram intimidados de dizer que votariam no Trump. É, intimidados ou envergonhados, né? Porque é uma vergonha o que aconteceu, né? Parece até que os eleitores de lá votaram ao estilo brasileiro, né? Escolhendo aí o candidato entre as opções que parece ser o pior dos piores, enfim, né? Mas vai que a gente queima a língua. Vai que a gente queima a língua, não boto muita fé, infelizmente, mas vai que queima, né? Ok. Gostou da entrevista do Donald Trump aqui no Front, mulher do Gogli? Ha. Você é um fanfarrão, Guilherme. É, pois é, né? Mas enfim, né? Vamos rir pra não chorar, né? Brasil 3, Argentina 0. Que lições podemos tirar no jogo de quinta-feira pelas eliminatórias da Copa do Mundo? Que não se deve discutir com o argentino, Guilherme. E por que não, mulher do Gogli? Eles são nossos fregueses. Ha. Olha só, mulher do Gogli, a senhora saiu bem, hein? Andou tendo aulas aí com o alemão da Transamérica? Tive sim, mas não de comédia. Se é que você me entende. Não só não entendo, como não faço questão alguma de entender, né? Mulher do Gogli, você volta na próxima semana? Volto sim, Guilherme. Uma excelente semana para você e seus ouvintes. Fiquem com o pai. Mulher do Gogli, todas as semanas aqui no Front Transamérica. E vamos agora a um rapidíssimo intervalo aqui no Front. Na volta, bate-papo com a jornalista Denise Paro, autora do livro Foz do Iguaçu, do Descaminho aos Novos Caminhos, que vai falar sobre a pesquisa que ela fez sobre a história e o perfil das atividades econômicas aqui no município, né, detectando que situações como o contrabando e o descaminho têm origens históricas na nossa região por N fatores, né, que ela vai explicar aí a você depois do intervalo. Uma rápida pausa, portanto. Programa Front até meio-dia. Estamos apresentando Fronte, aqui na Transamérica.